Bom dia, Paulo. Obrigado pela sua participação. Respondendo à tua questão a respeito de pegar um empréstimo para pagar outro, será que isso é um bom negócio? Olha, bom mesmo é não precisar de nenhum empréstimo, viu? Mas enfim, já que estamos nessa situação, vamos enfrentar ela de frente para superar esse problema o quanto antes. Até porque no Brasil as taxas de juros são muito elevadas e as dívidas crescem rapidamente. Então, se você não cuidar delas, esse problema se torna cada dia maior. Pegar um empréstimo para pagar outro pode ser um bom negócio sim, tá? Mas vai depender. Depende, você tem que pesquisar, levantar informações, comparar as taxas de juros e condições de cada crédito antes de tomar essa decisão. Te dando um exemplo, o crédito consignado, o crédito descontado direto em folha, ele naturalmente tem taxas inferiores a cobradas pelo cartão de crédito ou mesmo pelo cheque especial. Então, nesse caso, valeria a pena você trocar um empréstimo para pagar o outro, tá? Inclusive, mesmo no caso de mesmo tipo ou perfil de crédito, ainda assim você pode comparar ele com as condições de outras instituições. Se você conseguir condições mais atrativas, hoje você pode portabilizar este crédito, é uma espécie de transferência. Você leva sua dívida de uma instituição para outra com a finalidade de você ter uma condição melhor. Normalmente, esta operação não tem nenhum custo, nem IOF. Falando em custo e impostos, a respeito das letras miúdas que você perguntou dos contratos, na minha opinião, a gente não deve tomar nenhum tipo de decisão financeira se não conhecer realmente o valor total dela, todos os custos e impostos obtidos nessa aquisição, seja de um bem, seja de um serviço, seja de um crédito, nesse caso. Essa sua preocupação financeira é um tipo de gasto muito comum, tá? É uma espécie de pegadinha financeira, que é classificada como gasto fantasma, os gastos fantasmas. O melhor exemplo que a gente pode dar de gastos fantasmas é quando você compra um carro. Então, quando você vai comprar um carro, normalmente não é o vendedor que está na agência que vai te alertar de todos os custos que estão embutidos naquela aquisição. Ele não vai te falar a respeito do IPVA, do seguro, do estacionamento que você vai gastar, quanto você vai gastar de gasolina, a depreciação desse carro, a manutenção dele, um possível custo de multas, de trânsito, enfim. Até porque o interesse dele é vender, então normalmente essa responsabilidade de fazer toda a conferência acaba sendo nossa como consumidor. Por isso que a gente não pode ser preguiçoso quando estamos lidando com dinheiro, tá? Ainda mais se tratando de crédito. Então, hoje em dia a informação ela é muito democrática, ela é acessível, ela é universal. Então, assim, pesquise bem antes de tomar qualquer decisão financeira. Sempre peça simulações ou negociações com valores líquidos, embutindo todos os custos daquela operação, incluindo seus impostos. Ou, para facilitar, procure instituições que realmente prezam por transparência no atendimento, com profissionais que te transmitam credibilidade. Enfim, Paulo, espero que você, pesquisando, comparando e negociando, consiga uma condição melhor para acelerar o pagamento deste empréstimo e, em breve, retomar a sua liberdade financeira. Um abraço.